Uma vida sensata, sem emoção. Uma pressa danada, não paro pra nada, não presto atenção nos versos desta canção inútil. Tira a pedra do caminho, serve mais um vinho, bota vento no moinho, bota pra correr, bota força nessa coisa que se a coisa para, a gente fica cara, cara, cara, cara, cara. Bota lenha na fornalha, põe fogo na palha, bota fogo na batalha, bota pra ferver, bota força nessa coisa que se a coisa para, a gente fica cara, cara, cara, cara, cara. Quadrado, um olho que traga a televisão. Tem um sorriso comprado, a prestação. Tem uma pressa danada, não paro pra nada, não presto atenção nas cordas desse violão inútil. Tira a pedra do caminho, serve mais um vinho, bota vento no moinho, bota pra correr, bota força nessa coisa que se a coisa para, a gente fica cara, cara, cara, cara, cara. Bota lenha na fornalha, põe fogo na palha, bota fogo na batalha, bota pra ferver, bota força nessa coisa que se a coisa para, a gente fica cara, cara, cara, cara, cara. Tem um passo marcado, mundo traçado sem discussão. Tem um encontro marcado com a solidão. Tem uma pressa danada, não moro do lado, não chamo João. Não gosto nem digo que não, é inútil. Tira a pedra do caminho, serve mais um vinho, bota vento no moinho, bota pra correr, bota força nessa coisa que se a coisa para, a gente fica cara, cara, cara, cara, cara. Vou correndo, vou embora, faço um bota fora, pego mesa, a gente chora, cumpre seu dever. Bota força nessa coisa que se a coisa para, a gente fica cara, cara, cara, cara, cara. Com que não quer ver.